Boa noite, caro ouvinte. Cá estamos mais uma vez, mais uma semana, mais um serão, disto e daquilo para nos encher estas duas horas e, como de costume, bem acompanhados. Bem acompanhados, esta vez, por Isabel Pinheiro. Veja se consegue encontrar no seu registro, na sua memória, no seu arquivo, Isabel Pinheiro. Talvez tenha sido aluno ou aluna, ou talvez colega, de Isabel Pinheiro. Isabel Pinheiro é professora. Boa noite, Isabel. Boa noite. Prazer em encontrarmos aqui nesta nossa esquina radiofónica. Prazer obrigado, é todo meu. Obrigado por ter acedido ao nosso convite. Isabel Pinheiro é professora de inglês e, sobretudo, é coordenadora. Eu há bocado chamei-lhe, antes de começarmos, diretora, e ela bateu-me, coordenadora do Centro de Novas Oportunidades. Vamos começar por aqui. Centro de Novas Oportunidades, o que é isto, apesar de estar agora quase na ordem do dia? Centro de Novas Oportunidades é um centro, exatamente, é um local dentro da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu. Era isso, portanto, este Centro de Novas Oportunidades funciona. É um entre muitos e este é o da Escola Solano de Abreu. Exatamente, funciona desde 2008 na Escola Secundária Dr. Solano de Abreu. O que é um Centro de Novas Oportunidades? Ora, aí está. Eu pergunto, o que é um Centro de Novas Oportunidades? Exatamente. É um sítio onde todos os adultos que não tiveram a oportunidade de certificar ou de frequentar a escola e de ter a sua certificação de nível básico ou secundário na altura certa, não é? Portanto, não tiveram a oportunidade de frequentar a escola. É o sítio onde todas essas pessoas se podem dirigir, neste momento, para completar a sua escolaridade de nível secundário. Sim, senhor. E, portanto, é disso, sobretudo, que vamos falar durante este nosso serão. Mas antes vamos começar pela senhora coordenadora, Isabel. A Isabel Pinheiro já foi minha colega, já trabalhámos na mesma escola, exatamente. Mas ela vai dizer um bocadinho de si própria, porque aqui, neste programa, pelo menos, as pessoas são tão importantes como as funções, se não mais. Pronto, mas não vamos discutir isso. Pelo menos as pessoas são tão importantes como as funções. Exatamente. A menina nasceu mais pequenina, seguramente. E nasceu onde? Nasci onde? Nasci em Almada. Uma boa terra. Exatamente. Os meus pais, nessa altura, viviam por lá e eu nasci lá. Tenho até uma história engraçada, que o meu pai era imigrante na Itália. E eles estavam lá quando a minha mãe ficou grávida. Só que o patriotismo levou a minha mãe, grávida de 7 meses, a vir para Lisboa, para Almada. Trouxe a cegonha para Lisboa. Exatamente, para a cegonha me trazer e para eu nascer portuguesinha. E fez muito bem, digo eu. Sim. E depois? E depois a minha ficou infância... por cá ou foi para a Itália? Sim, fui ainda. Ah, a cegonha regressou, a mãe regressou, exatamente. Com a princesa. Com a princesa, para se juntar ao resto da família que lá estava. E depois, aos 2 aninhos, regressámos a Portugal, todos, já com uma irmã mais nova que acabou por nascer por lá, porque, pronto, o espaço-tempo foi... O patriotismo era muito, mas teve limites. Mas teve limites, exatamente. Fomos viver em Beja. Foi onde toda a minha infância foi passada, foi em Beja. Fiz lá o ensino secundário. Depois, na altura de vida, aos 18 anos, fui para a universidade, em Évora, exatamente. Fiz uma licenciatura em ensino de português e inglês. E, acima de tudo, neste momento, e desde há 16 anos, sou professora de inglês. E também tenho habilitação para português, mas sou professora de inglês. Portanto, sim, senhor. Antes de ser coordenadora do Centro de Novas Oportunidades, então, sou professora. Sim, senhor. E deixa-me fazer uma pergunta. Já percebemos como é que a encomendinha foi parar a Almada. Agora queria saber como é que a encomenda veio parar a Abrantes. A encomenda veio parar a Abrantes por motivos afetivos. Bom, e é bom motivo. Conheci um Abrantino, um belo rapaz Abrantino, exatamente, que me trouxe para Abrantes. Ok, foi ele, portanto, trouxe, foi ele não que foi, me trouxe não para foi Abrantes. O processo de colocações que às vezes também acontece. Não. Sim, foi por razões afetivas aqui, que vim para Abrantes. Está aqui, já creio que já disse há quanto tempo. Disse há quanto tempo estava a lecionar, mas sim, aqui em Abrantes temos redondo. 13 anos. 14 para aí. Já foi professor na escola Manuel Fernandes, foi onde estivemos. Já, um juntos. Ano, exatamente. E agora está no Solano de Abreu. E estou no Solano de Abreu. E desde que vim para Abrantes que estou no Solano de Abreu. Então, e ali na Manuel Fernandes foi antes? Foi de um ano. Não. Foi um ano nos meados. Pronto. Foi um destacamento. Ah, portanto, veio de Solano Abreu para a Manuel Fernandes e regressou. Exatamente, e regressei à Solano Abreu. Isso são pormenores da organização que eu já não sabia muito bem. Exatamente. Então, vamos a isto, e é daí que está, se eu bem me lembro, está no Centro de Novas Oportunidades, desde o princípio ainda, embora que não como coordenador. Não como coordenador. Fiz parte da equipa que iniciou o Centro de Novas Oportunidades na Solano Abreu, em 2008. E o ano passado passou a assumir a coordenação do projeto. Exatamente, em setembro de 2009. Então, vamos lá então entrar no projeto do Centro de Novas Oportunidades para saber o que é que isso é, como é que isso funciona, o que é que se lá se faz e assim sucessivamente. Acima de tudo, trabalha-se muito. Ora bem. Ao contrário da ideia geral que há, novas oportunidades, é assim, uma coisa... É uma coisa onde se dão os diplomas. Onde se dão os diplomas, exatamente. Começamos por aí, é a ideia geral. Mas não vamos discutir isso já por aí. Podemos discutir isso mais tarde. Uhum. Vamos ver então como é que isso funciona. Como é que funciona? Eu sou, por hipótese, um adulto. Segundo percebi há pedaço, ou tenho o 9º ano ou o 12º ano por acabar, por fazer, exatamente. Por concluir... Mas também pode não ter sequer o segundo ciclo. O segundo ciclo. Portanto, nem o primeiro. Portanto, novas oportunidades. Até ao 12º ano, há alguém que tenha, se eu bem percebi, aprendizagens feitas e não certificadas, é isso? Exatamente. Portanto, eu ainda não concluí ou a 4ª classe, ou o 4º ano. Exatamente. Ou o 6º ano, ou o 9º ano, ou o 12º ano. Exatamente. São, digamos, etapas standardizadas. Exatamente. E vai daí, pergunto eu. E vai daí que tem que se dirigir ao Centro de Novas Oportunidades, fazer a sua inscrição. Resta dizer que há vários, há bué no país, mas agora vamos falar o esquema, digo eu, que se calhar é o mesmo em todo lado, mais ou menos. Exatamente. Pronto, os então Centros vamos... de Novas Oportunidades funcionam de maneira semelhante em todo o país. Em todo o país, exatamente. Portanto, vamos começar já por dizer que estamos a falar do de Abrantes. Do da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu de Abrantes, porque há outro Centro de Novas Oportunidades, pelo menos em Abrantes. Ah, é? Isso não sabia. Eu também ia qual, aonde? É do Centro de Formação Profissional Tomar, que é do IFP. E funciona onde? Funciona, salvo erro... Funciona em Abrantes, sim. Tem um polo em Abrantes. E funciona onde já agora? Não lhe sei dizer. Pronto. Exatamente. Okay. Quem quiser saber, pergunta no Centro de Emprego. Exatamente. E sei que há outro... no Centro de Emprego dizem. Sim, sim. Há sim. Outra em Mação. Há outra em Mação. Há um, pelo menos, na Chamusca, salvo erro. Ou pelo menos já houve. Na Chamusca não sei. Sei que há em Alcanena. A nível de escolas, há em Alcanena, há em Ourém e há em Tomar e Abrantes. Portanto, escolas secundárias com centros de novas oportunidades aqui na região. E há um depois, problema de invasão. Todas as associações, centros de formação profissional podem eventualmente ter centros de novas oportunidades. Portanto, são instituições que podem criar os seus próprios centros de novas oportunidades, desde que estejam de alguma forma ligados à formação. Sim, senhor. Portanto, aquilo que eu estava a dizer é que nós vamos falar do de Abrantes, do da Escola Solano de Abreu, mas que é, de alguma forma, o mesmo que se passa nos outros, que, eventualmente, podem ficar mais perto de alguns dos nossos ouvintes. Exatamente. Então, eu sou uma pessoa que quer certificar algumas das minhas competências, ou que quero acabar o 12º, ou o 9º, ou 6º, ou 4º anos, exatamente. E vou bater à porta aí. E vai bater à porta do Centro de Novas Oportunidades, que é, como se pode dizer, a porta de entrada no sistema de ensino para adultos, para pessoas maiores de 18 anos, que não tenham completado a sua escolaridade. Portanto, inscreve-se, tem que, na altura da inscrição, portanto, como em qualquer inscrição, tem que apresentar os seus documentos, claro, de identificação, etc., e um certificado de habilitações. Portanto, ou seja, pessoas, aquilo que já tem. Aquilo que já tem, exatamente. Aquilo que, nas suas aprendizagens formais, conseguiu certificar. A partir desse momento e da inscrição, faz-se um processo de diagnóstico, em que a pessoa é chamada a enumerar os seus interesses, as suas atividades sociais, associativas, em prol da comunidade, etc. No fundo, o que é que tem feito na vida? O que é que tem feito na vida, e exatamente. E o que é que tem aprendido, digo eu. O que é que O que é que tem aprendido? O que é que... Exatamente, faz a pessoa pensar um bocadinho no que é que aprendeu ao longo da sua vida e o que é que... Mas o processo de diagnóstico não é tanto o fazer a pessoa refletir sobre o que é que aprendeu. Portanto, quando chegamos à parte do processo de RVCC é que a pessoa vai aprofundar esse campo. No processo de diagnóstico, vê-se que tipo de oferta formativa poderá ser a melhor solução para aquela pessoa. Porque nem todas as pessoas têm perfil para fazer um reconhecimento de competências. Então porquê? Então porque as pessoas... Isso lá no meu Alentejo é mais comum do que aqui, o atão. Mas eu, deve ser por ser Jana, tenho uma costela alentejana. Alentejana. Ah, pronto, ok. Tenho uma costela alentejana, daí o atão. Por que não? Perguntou-me, não é? Porque é que as pessoas não, podem não ter perfil para RVCC? Pronto, já estamos a ver que há nessa altura vários caminhos. Há vários caminhos. Nós precisamos perceber que caminhos é que há. Há vários caminhos e a iniciativa Novas Oportunidades não se resume a processo RVCC. Então, há várias ofertas formativas. Há, portanto, várias oportunidades. Várias oportunidades. Inclusivamente, os cursos de educação e formação de jovens e os cursos profissionais também estão incluídos na iniciativa Novas Oportunidades. Então vamos frisar isso porque o conceito de novas oportunidades está na cabeça de muita gente, chegar ali e comprar o diploma. Barato um diploma que eles estão a dar, digamos assim. Portanto, vamos lá ver se eu percebo. Novas oportunidades significa, neste momento, dizer que o adulto que chega para adquirir uma nova formação, exatamente, uma nova habilitação, tanto pode ir para formação profissional, exatamente, como pode fazer uma formação que lhe dê uma equivalência escolar, como por exemplo, estamos a falar aqui nos cursos EFA, é? Exatamente, EFA são cursos de educação e formação de adultos. Sim. Que no final dão a certificação ou de nível básico equivalente ao 9º ano ou de nível secundário equivalente ao 12º ano. Portanto, aí a pessoa não faz um reconhecimento de competências, vai faz formação. Exatamente. Vai adquirir as competências, exatamente, que não tem. Exatamente. Então, ou então, faz formação. Ou então, se tiver competências... Boé de competências também, tiver, que não foram certificadas, não foram reconhecidas. Pronto. Há pessoas que, por motivos profissionais, fazem imensa formação, por serem autodidatas, gostam imenso de pesquisar sobre determinados assuntos. Essas pessoas têm competências... Ou por percursos profissionais, ou... por serem muito ativas numa associação ou por terem intervenção política. Ou... Há pessoas que têm percursos de vida riquíssimos que lhes dão competências... Que às vezes fizeram o percurso escolar não têm. Exatamente, que às vezes os que fizeram o percurso escolar não têm. Eu não quero fazer comparações, mas há que certificar essas competências que vão sendo adquiridas ao longo da vida. Todos nós... Mesmo os que tiveram um percurso escolar normal e que fizeram a sua licenciatura, falo por mim, foi a prática letiva que me deu muitas das competências que tenho neste momento. Portanto, a educação escolar, a licenciatura, deu-me a capacidade científica. Agora, a prática do dia-a-dia deu-me muitas outras competências, não é? Vamos lá num caso concreto aplicado a mim. Eu andei a estudar e estudei inglês. O meu inglês foi todo de 10 abaixo. Se por acaso, já está a fazer pouco de mim, mas é verdade. Se eventualmente algumas pessoas que trabalham na hotelaria ou que foram imigrantes tiverem um inglês melhor que o meu, o que não é preciso muito, merecem mais que um diploma de inglês do 12º ano ou do 9º ano, digamos exatamente. Assim. Ora bem, portanto, creio que estou a falar certo. Quando eu disser as neiras, faz favor, me corrija. Com certeza. Eu creio que neste momento estamos a começar a perceber que há aqui uma oportunidade de novas oportunidades que têm vários canais. Se eu bem percebi, os cursos de formação para quem não tem habilitações suficientes que lhe possam ser certificadas, uhum, e este curso tanto pode ser o curso normal de adultos como um curso profissional, certo? E mesmo os cursos de educação e formação de adultos, também há cursos de dupla certificação. Ou seja, a pessoa tem o equivalente escolar ao 12º ano e tem uma qualificação profissional também. Profissional. Exatamente. Sim, senhor. E então, para aquelas pessoas que têm aquisições já feitas, mas que não estão reconhecidas, há então o reconhecimento e validação. Exatamente. E agora quero perguntar aos nossos ouvintes porque é que estamos a discutir este assunto hoje, agora aqui, com a Isabel Pinheiro, ou com a professora Isabel Pinheiro, nesta semana. E a Isabel vai dizer que esta semana vamos ter aí uma cerimónia importante. É o quê, Isabel? É verdade. Vamos ter uma cerimónia de entrega de diplomas aos nossos adultos que concluíram, por processo de RVCC, a sua escolaridade de nível básico e de nível secundário. Portanto, vamos entregar diplomas no dia 26, sexta-feira, às 19h, na escola. Para os ouvintes que estão a acompanhar este nosso programa na sexta-feira, foi há bocado, antes, à tarde, ao fim da tarde, às 19h. Para os que estão a ouvir à terça-feira, será na próxima sexta-feira. E vamos encontrar-nos então, ou encontrámo-nos, com quantos estudantes ou adultos reconhecidos? Vamos entregar diplomas a 106 adultos certificados. Isso é muita gente. E 106 certificados em quanto tempo? 106 certificados entre novembro de 2009 e novembro de 2010. Portanto, num ano. Num ano, exatamente. Portanto, números redondos, neste ano, neste último ano, uma centena e um bocadinho mais de pessoas certificaram competências, portanto, RVCC, já lá vamos descobrir exatamente o que é que isso quer que dizer, é RVCC, neste Centro de Novas Oportunidades. Exatamente. E há alguma ideia de quantos terão sido no básico e quantos no secundário? Temos números redondos. Ora, deixa-me ver. Deixa-me ver, Isabel. Deixa-me cá ver as minhas cábulas. Sim, senhor. É mais ou menos metade. Temos sim. 49 de nível básico e 57 de nível secundário. Sim, senhor. Portanto, 50 por um lado, 50 por outro, números redondos, básico e secundário. Sim. E já agora no ano anterior, que foi o primeiro ano, portanto o ano de arranque? No ano de arranque, e sabendo que iniciámos funções tardinha, em outubro, portanto sim, outubro de 2008. Foi preciso começar? Foi preciso pôr a equipa a funcionar, foi preciso perceber que os professores precisavam de mais tempo para estar no Centro de Novas Oportunidades e tínhamos poucas horas para esta tarefa. Foi preciso montar a casa, foi preciso pesquisar, foi preciso ter formação, foi preciso essas coisas todas. Nesse primeiro ano certificámos 31 pessoas. Portanto, números redondos, à volta de 150 pessoas sim, que nestes dois anos sim, foram certificadas de competências que já adquiriram. Creio que este é o momento de dar aqui os parabéns a estes nossos adultos que viram as suas competências certificadas e que, portanto, em resultado deste processo, centena e meia, números redondos, uma centena este ano e meia centena no ano passado, conseguiram adquirir diplomas oficiais ou do nono ano ou do 12º ano. Exatamente. Portanto, parabéns por esse trabalho que fizeram, mas ainda não sabemos que raio de trabalho é que fizeram, como é que a coisa correu. Sabemos que há pessoas que atingiram uma etapa nova na sua vida e uma etapa que, temos vindo a dizer, foi o do reconhecimento de competências já tidas. Vamos a isso. Exatamente. Portanto, à pedaço vimos que há dois tipos de pessoas. Aquelas que ainda não têm competências que possam ser certificadas e o centro diz, vá aprendê-las, certo? Sim. Certo. Ou de uma maneira ou de outra. E aquelas que, segundo o centro, nesse diagnóstico inicial, se vê que há ali a tal vida, talvez riquíssima, que a pessoa tem muito mais competências do que aquelas que lhe são ditas no seu diploma. Estão a falar exatamente, bem? Exatamente. Então vá, vamos a isso. Muito bem, exatamente. Ah, é. Já percebeu. Foi a água. Eu estudei a lição. Pois, fez o trabalho de casa, como é normal. Também tive que perguntar, não é? Exatamente. Como um bom professor que é, fez um bom neste trabalho caso, de casa. Neste caso, com um bom não é? Aluno. Ok, exatamente. Sim, senhor, vamos a isso. Pronto, então que trabalho é que uma pessoa que entra em processo de RVCC portanto, tem que nesse, fazer, não é? Nesse momento inicial é o tal do diagnóstico. Sim. Vamos centrar-nos outra vez aí. No diagnóstico. Que há alguém que faz, quem é que faz esse diagnóstico? É uma técnica superior, é a técnica de encaminhamento, de diagnóstico e encaminhamento. Com formação em? Com formação em é psicóloga. Nisto. Psicóloga. Portanto, há uma psicóloga, diria especializada nisso, sim, ou com formação específica com nisso, específica. Faz esse diagnóstico e que faz encaminhamento. Exatamente. Agora vamos ocupar-nos só das pessoas da RVCC, exatamente, que é aquilo que está na Berlinda esta semana. Exatamente. Pronto. RVCC quer dizer para o quê? RVCC. Reconhecimento, validação e certificação de competências. De competências. É o que quer dizer a sigla RVCC. Outra vez, reconhecimento, validação e certificação de competências. De competências, ok. Pronto, então... A técnica diz, eu posso entrar, se for o meu caso, sim, posso entrar em RVCC. Exatamente. E vai daí... E vai daí, forma-se um pequeno grupo de pessoas que estão nas mesmas circunstâncias, para o mesmo nível, não é, de ensino, portanto, há grupos de básico e grupos de secundário, e a partir desse momento há inicialmente uma série de sessões de grupo, em que os adultos estão com a profissional de RVC e com os formadores das diferentes áreas, ou seja, há, não me vai perguntar o que é profissional de RVC. Então o que é profissional de RVC? É profissional de RVC. De reconhecimento, validação e certificação, digo eu. Exatamente, portanto é profissional de reconhecimento e validação de competências. Portanto, é a técnica do centro, digo eu. É a técnica do centro, exatamente. A dona é da casa, entre aspas. Está no centro, exatamente, e que orienta, é uma espécie de tutora de cada adulto. Portanto, é a pessoa que orienta o adulto ao longo de todo o processo até à certificação. Nessas primeiras sessões de grupo, as pessoas fazem, portanto, é-lhes explicado que tipo de trabalho têm que fazer, e esse trabalho é baseado na sua história de vida. No entanto, as pessoas não vão contar a sua vida pessoal, obviamente, não é? Portanto, não são aspectos da vida pessoal. Pessoal no sentido íntima, privada. Exatamente, privada, íntima. Não nos interessam esses pormenores da vida íntima das pessoas, interessam-nos sim as suas experiências de vida que os fizeram crescer, que lhes deram competências à luz de um referencial de competências-chave. Isso é que é preciso saber o que é. Pronto. Isso. Referencial de competências-chave. O referencial de competências-chave, aqui para o nosso amigo Jana que me está a ver, é o livrinho que eu tenho na mão e que é, em linguagem de professores, o programa. Ou seja, onde é o sítio onde estão os conteúdos ou as competências a serem reconhecidas na história de vida das pessoas. Portanto, há... É, digamos, um checklist, digamos. Exatamente. Assim. Ora bem. Ora, muito bem. Ora, sim, senhor, um checklist. Tem inglês e tudo, é? E em inglês, estava a dizer que era tão mau o seu inglês, afinal não é assim tão mau. Não sou grande coisa, não. Não é grande coisa? Não. Pronto. Então, há um referencial de competências-chave de nível básico, há um referencial de competências-chave de nível secundário. Portanto, digamos assim, o que é que uma pessoa deve ser capaz de, exatamente, quais são as competências que deve ter para ser certificado a esse nível. Exatamente. E depois vai-se ver então se a pessoa, neste caso eu, tenho ou não tenho essas e quais é que tenho. Em princípio, exatamente, umas têm, outras não têm. Exatamente, umas têm, outras, exatamente, umas têm, outras não têm, não tendo, ou terá que fazer formação para as adquirir, ou podemos inclusivamente chegar a um ponto no processo de reconhecimento de competências em que dizemos esta pessoa não tem mais competências e não vamos conseguir puxar isto até à certificação total. E vai daí e vai para trás. E vai daí e não vai para trás, mas não tendo essas competências, terá que as adquirir. E aí podemos fazer uma certificação parcial. Ah, ou seja, sim, certificamos as competências que tem e não certificam as que não tem. Exatamente, não podemos certificar as que não tem. Como tal, temos de dizer... Se quiselas, vai aprender lá a buscá-las, vai comprá-las. Exatamente, tem que fazer formação. Vai fazê-las. Não vai comprá-las. Vai comprá-las no centro. É tudo grátis. Isto é sim, tudo grátis. Eu digo comprá-las no centro. A inscrição no centro, a frequência, a certificação, é tudo grátis. Nem sequer precisa de comprar. Pronto, comprar é pagar com o corpo, exatamente, como costumo dizer. Vai estudá-las, vá aprendê-las. Exatamente. Ok, muito obrigado. Portanto, aí será encaminhado para as unidades que não conseguiu certificar e poderá frequentá-las num curso EFA, por exemplo, se for o caso do nível secundário. Sim, senhores. E isso faz-se como? Portanto, eu sei que há um livrinho que as pessoas fazem... As pessoas fazem um portfólio reflexivo de aprendizagens. Bonito, um portfólio reflexivo de aprendizagens. Exatamente. Pronto, que é baseado nas suas histórias de vida, não é? Pronto, então o que a pessoa tem que contar é a história da sua vida e os momentos da sua vida em que foi adquirindo competências aos vários níveis. E em que áreas é que as pessoas têm que evidenciar competências? No nível básico há quatro áreas de competências-chave. matemática para a vida, tecnologias de informação e comunicação, linguagem e comunicação, e está-me a faltar a cidadania e a empregabilidade. Eu muito tenho bem. Aqui a cábula tem também. Lá a cábula. Pronto, ao nível secundário. Portanto, no básico, sim. Há, digamos, algumas áreas onde as pessoas têm que mostrar que são capazes, que exatamente, têm competências. São as áreas, científicas base, não é? Portanto, a matemática, a língua, a cidadania e as tecnologias de informação. Ou seja, os computadores. Os computadores, exatamente. Pronto. Qualquer pessoa que tenha neste momento certificação de equivalente ao 9º ano tem que ter competências de, pelo menos básicas, claro. de tecnologias de informação. É claro, na ótica exatamente. Do utilizador. Obviamente, na ótica do utilizador. Portanto, tem que ter conhecimento do Word, do Excel, do PowerPoint. Pronto. Dito numa linguagem muito técnica e muito popular, tem que se desarrascar. Exatamente. Tem que se desarrascar com esse bicho que é o computador. Exatamente. Ao nível do secundário. Ao nível do secundário, temos três áreas de competência-chave, que são... Também tem a sua cábula, está a ver se eu não me engano. Não. Cultura, língua e comunicação. Sociedade, tecnologia e ciência. E cidadania e profissionalidade. Pronto, e é nestas várias áreas, quer num nível, quer noutro, que a pessoa que tem que demonstrar as tais competências do referencial... Não sei de quê. E do referencial de competências-chave. Muito exatamente. Obrigado. Exatamente. Tudo bem. E que esse referencial tem que ser descodificado. Nessas, como eu já falei inicialmente, há sessões de grupo em que as pessoas são confrontadas com estes termos e com o que se requer delas. Em cada uma das áreas. Em cada uma das áreas, exatamente. Portanto, têm sessões com os formadores de cada uma das áreas e é feita a descodificação do referencial, porque isto não é um documento muito fácil, nem para nós. O que se requer que as pessoas evidenciem não é muito claro para nós, quanto mais para elas, não é? Portanto, nós tivemos que fazer essa descodificação para nós, tivemos que perceber exatamente o que é que o referencial pede para podermos descodificar e podermos pedir às pessoas em que áreas e em que domínios da sua vida é que podem evidenciar competências. Bom, isto já foi um bom esticão, digamos assim, já demos aqui muita informação. Vamos fazer uma pausa musical. Caro ouvinte, nós voltaremos em breve. Agora, com esta música, veja se consegue digerir um pouco desta informação, arrumar um pouco as ideias. Eu vou tentar fazer o mesmo. Até já, nós voltamos. Em breve. Dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que o nada é tanto e eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto neste aperto tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Dá-me um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar. Que eu já estou perto, abre os teus braços quando eu chegar. É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sucede. Quando possas, dá-me outro abraço, o som não chega. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estou longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Venci pelo cansaço, estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Bom, cá estamos para conversar, para continuar a conversar com Isabel Pinheiro, coordenadora do Centro de Novas Oportunidades da Escola Solano Abreu, que já nos disse aqui como é que uma pessoa entra, e agora, há pedacinho, estávamos aqui a ver como é que uma pessoa se desembrulha no meio disto. Havia ali o referencial, e se eu bem percebi, e eu quero perceber bem, a pessoa tinha estado com o tal tutor, com o tal técnico RVCC, profissional de RVC, peço desculpa, e com os formadores, se eu bem percebi. Exatamente, que são professores, não é? Professores, são professores de em que tinha áreas. Que perceber o que é que era pedido em cada uma das áreas, é isso? Exatamente. E depois, havia aí então o tal como é que é? Portfólio. O portfólio. Pronto, e depois a pessoa, tendo descodificado esse referencial, exatamente, fica a saber o que é pedido em cada uma das áreas. Exatamente. E que competências é que tem que evidenciar em cada uma das áreas, exatamente. E ficando a saber isso. Ficando a saber isso, está pronto para o trabalho. E meter pernas para ao caminho. Muitas horas de trabalho. É a fazer o quê? A fazer o quê? A escrever essa história de vida, o livro da sua vida, não é? Portanto, no final do processo, cada pessoa escreveu um livro da sua própria vida, não é? E eu diria uns maiores, outros mais pequenos. Uns maiores, outros mais pequenos. Uns mais emocionantes, mais ricos, outros mais exatamente, vulgares. Exatamente. Mas, se a coisa correr bem, pelo menos para estas cento e tal pessoas que esta semana recebem a certificação, a coisa correu razoavelmente bem e permitiu-lhes ter o certificado que lhe reconhece as competências que já tinham adquirido ou que entretanto adquiriram. Ora bem, a pessoa começa a escrever então o seu portfólio, reflexivo. De aprendizagens. De aprendizagens. Reflexivo. Feitas, digo eu. De sim, aprendizagens feitas. Aprendizagens feitas, exatamente. Reflexivo porque obriga a pessoa a uma reflexão sobre determinados momentos da sua vida que lhe deram competência e de que maneira que determinado acontecimento lhe pode ter dado competências a nível da matemática, ou a nível da linguagem e comunicação, ou a nível da cidadania, não é? Portanto, leva a uma reflexão sobre os acontecimentos da vida, não é? Vamos um exemplo muito concreto. Alguém que tem uma participação ativa sindical, em princípio tem já maior experiência e conhecimentos e competências de cidadania. Exatamente. A não ser que seja o filho da mãe, mas isso é outra questão. Exatamente, mas mesmo assim terá que ter conhecimentos. De como é que são os processos, muito mais do que uma pessoa. Ao nível de direitos e deveres, ao nível de... Às vezes até de lidar com a legislação. Legislação, exatamente. E lidar com legislação dá-nos competências não só a nível da cidadania, mas também a nível da língua, do próprio português e de competências de interpretação, de escrita, etc. Não é? Pronto, estávamos a falar disso, que a pessoa fazia o seu portfólio reflexivo. Exatamente, em que espelha essas competências. Ao longo da escrita da sua história de vida, vão recebendo orientações por parte, quer da profissional, eu estou a falar da, porque nós só temos meninas a trabalhar connosco, portanto, profissionais da RVC. Mas pode... Ora, aí está um problema de igualdade de géneros, mas vamos a isso. Sim, isso fica para outra ocasião. Pronto, mas a nível de equipa de formadores também temos formadores homens, pronto. Sim, senhor. Está desculpado. São professores da escola. São orientados ao longo da elaboração do portfólio pela profissional da RVC e pelos formadores das várias áreas que tentam encontrar naquilo que a pessoa conta as ditas competências do referencial. Muitas vezes, nas versões iniciais, nós só vemos indícios de... Estão escondidas, digamos assim. Estão escondidas. E é aí que tem que haver agora falta-me o termo... Um trabalho de levantamento, um trabalho de recuperação consciente, digo exatamente. Eu. Exatamente. Estamos a falar, por exemplo, por hipótese do caso do delegado sindical, sim, que tem competências em cidadania, mas se calhar isso é à primeira vista, isso até saberá... Em termos de ouvido um bocado espanhol, o que ele sabe é que é delegado sindical há 10 anos, por hipótese. Exatamente, não é? Exatamente. E que competências é que isso lhe deu? Precisa do formador de cidadania que lhe diga, olha, então lá na sua atividade não tem que investigar quais são os direitos dos trabalhadores. Claro, é para isso, não é? Para isso que existem os sindicatos, para defender os direitos dos trabalhadores e nós conhecemos-los tão bem. Então porquê é que não espelhou isso aqui? Coloque, por favor, que faz essa investigação, que atividades é que tem para defender esses direitos e que investigação teve que fazer para se inteirar dos mesmos. Portanto, tudo isso deverá estar espelhado no portfólio da pessoa. E é para isso que servem também e os formadores que vão orientando esse trabalho. Portanto, é um trabalho muito autónomo. Que as pessoas fazem e daí a vantagem do processo RVCC, porque pode ser feito em casa, pode ser feito nas horas vagas, pode ser feito... Na praia? Duvido muito, mas pronto, pode ser feito na praia, sim. E o feedback é dado no horário que a pessoa... O centro funciona das 9 da manhã às 9 da noite. Portanto, há sempre margem para combinar o horário mais adequado para poder os clientes, dar feedback, caso. Não é? Exatamente. Os nossos candidatos. Não são clientes. É termo, nós não somos uma empresa. É o termo que utilizo. Não somos uma empresa, exatamente. São os candidatos à certificação. Sim, senhor. Portanto, estamos aqui a falar do Centro de Novas Oportunidades da Escola Solano de Abreu. Já vimos que nestes dois anos, já certificaram números redondos, assim muito por alto, 150 de pessoas. Falta-nos saber ainda, nesta primeira hora, quantas pessoas por lá andam, entre aspas. Ou seja, quantas pessoas estão inscritas, sabe, se é que sabe. Se não é necessário que seja muito em pormenor, não precisamos de um nome completo, mas eu diria que se num ano certificaram 100, andam por lá, andam quê, 500? Por lá. 500, digo eu, se for ao microfone talvez, é ainda melhor. Talvez uns 500. Desde o início eu tenho aqui números de inscrições, das inscrições desde o início, 700 e qualquer coisa. 700 e qualquer coisa desde o início, desde portanto o início. 150 portanto, já estão já fora. Já estão fora, portanto mantêm-se por lá, ou sabendo que alguns passaram e que transferiram e outros desistiram, digo eu. Etc. Portanto... Devem andar por lá uns 500 e tal. Uns 500, pronto, números redondos. Exatamente. Portanto, há cerca de, no centro de novas oportunidades da Escola Solano de Abreu, cerca de 150 pessoas que já fizeram, já concluíram o seu processo, exatamente. E mais, números redondos, umas 500 que andam ainda em processo de certificação. Sim. Já agora, esse é um processo que demora aí à volta de, em média, claro, já sabemos que umas pessoas fazem-no mais rapidamente, outras fazem mais lentamente. Depende da capacidade de trabalho de cada um. E também das competências que faltam e que têm, claro. Exatamente. E das que têm que ir adquirindo também, porque têm a hipótese de ter formação ao longo do processo. Números redondos, médios. Um processo destes demora aí, demora um processo de nível básico. Demora à volta de 4 meses, mais ou menos, e um processo de nível secundário em média uns 9 meses, sabendo que há pessoas que, como já disse, podem fazer em menos tempo e outras demoram, e outras demoram muito mais. Exatamente. Estamos a falar, portanto, de certificação, perdão, de competências adquiridas. Sim. Não se trata de tirar em 4 meses ou em 6 o ensino secundário. Não, nós tivemos uma pessoa que numa sessão de júri de certificação disse, e eu concordo plenamente com ela, a senhora fez certificação de competências de nível secundário, perdão, e disse, eu não andei aqui 6 meses ou 7 meses, ou não sei quanto tempo já foi que a senhora lá andou a fazer o processo. Eu não demorei 6 meses a tirar o 12º ano, eu demorei 42 anos, que é a minha idade. Portanto, ela naquele momento reconheceu que o reconhecimento de competências que estava naquele momento a ser certificado não era fruto de 6 meses de trabalho ou de 8 meses de trabalho, era fruto de uma vida inteira de aquisição de competências. Caro ouvinte, vamos fechar esta nossa primeira hora com Isabel Pinheiro, a coordenadora do Centro de Novas Oportunidades da Escola Solano Abreu. Na segunda hora voltaremos para estar consigo, para estar com este tema, e iremos ouvir uma pessoa que fez já este processo. Até lá, ouça um pouco de música e preste atenção ao sinal horário, que é para as coisas baterem certas e na hora. Até já! Disto e daquilo, às terças e sextas, depois das 22 horas. Caro ouvinte, cá estamos para a nossa segunda hora, Disto e daquilo, à Alvejana, com Isabel Pinheiro, a senhora diretora coordenadora. Ela já está arrepiada. Diretora significa que dirige, certo? Não, coordenadora coordeno. Só coordena. Coordeno. Não diriges? Não. Pronto. Paciência, como diz o outro. Coordenadora do Centro de Novas Oportunidades da Escola Solano de Abreu. Esta é a nossa segunda hora. Se por acaso apenas agora entrou em contacto connosco, saiba que na primeira parte, ela, a Isabel Pinheiro, a minha caríssima colega professora, explicou-nos como é que a coisa funciona. Números redondos, quem precisar de completar um nível formal, oficial de ensino, vai bater-lhe à porta. Exatamente. Dela ou do outro centro. Exatamente. E começa por um diagnóstico onde se verá qual é o melhor caminho para poder completar o ciclo de ensino que quer, entre aspas, adquirir. Ora, muito bem. É assim? A lição foi muito bem aprendida. Ah, eu vou estudando umas coisas. Eu acho que sim. Estou como outro, na escola, andei na escola para aprender a saber como é que se sabe. Ora bem, agora, nós estávamos aí a falar de que as pessoas estavam já em trânsito, em percurso, no processo de reconhecimento. Sim. E validação de competências adquiridas na vida. Sim. Certo? Certo. E, portanto, as pessoas estavam a fazer um portfólio reflexivo de aprendizagens. Reflexivo de aprendizagens. E eu acrescentei, pois vistes bem, de aprendizagens já feitas. Exatamente. E já feitas na vida associativa, disse a Isabel, uhum, ou como legado sindical, Ou na vida profissional, por exemplo, alguém que trabalha com contas, com recebimentos, ou que trabalha com computadores e não tem nenhuma certificação. Exatamente. Nessa área, portanto, pode procurar e obter o reconhecimento daquilo que já sabe. Exatamente. Mas pode, também se disse, pode haver o reconhecimento parcial, porque a pessoa já não consegue mais e, portanto, toma lá, levas só metade do queijo, como diz o outro. Pois, mais ou menos. Mais exatamente. Ou menos, ou 2/3. Exatamente. Mas também pode acontecer que a pessoa não tenha ainda essas competências, mas tenha caco, cabeça, disponibilidade para obtê-las. Exatamente. E vai daí? E vai daí, poderá fazer formação, como disse logo no início, não é? E não enverdar por um processo de RVCC. Não, mas estamos ainda no processo de RVCC. Ah, ainda portanto, estamos no processo de RVCC. A pessoa que já sim. tem algumas competências, sim. mas que ainda lhe faltam algumas que ainda não tem. E, portanto, não tem que ir buscá-las, foi aquilo que disseste. Exatamente. Também tem possibilidade de fazer formação complementar ao longo do processo de RVCC. No entanto, às vezes, como há bocadinho disse, as pessoas, mesmo com essa formação, não disse, falámos de certificação parcial, mas não falámos sobre isso. Portanto, às vezes, essas horas que estão disponíveis de formação complementar não são suficientes para preencher as lacunas. Disponíveis quer dizer, portanto, que a escola ou o centro de novas oportunidades, também tem algumas horas de formação que pode oferecer. Exatamente. Aos seus... Exatamente. Portanto, os processos de RVCC têm a possibilidade de, portanto, a pessoa em processo de AVCC tem a possibilidade de frequentar até 50 horas de formação complementar ao longo desse processo. Pronto. Aprender aquilo que lhe falta. Para aprender aquilo que lhe falta, exatamente. Neste momento, inclusivamente, e foi... É recente, porque inicialmente a estrutura do processo RVCC só contemplava essas 50 horas de formação complementar, que essas 50 horas são divididas pelas várias áreas, portanto, do nível básico divididas por 4 e no nível secundário pelas 3 áreas. Neste momento já há a possibilidade de, a essas horas de formação complementar, poder também juntar alguma formação modular. E isso quer dizer? Isso quer dizer que as entidades formadoras, escolas ou centros de formação profissional ou associações ou etc., podem se candidatar a módulos de formação que estão elencados no Catálogo Nacional para as Qualificações e podem candidatar-se a dar essa formação. Portanto, a pessoa em processo de RVCC poderá frequentar esses módulos de formação. Vou-lhe dar um exemplo. Pessoas que estão em processo de RVCC de nível secundário e que têm poucos conhecimentos de língua estrangeira e com as poucas horas de formação complementar que têm que ser divididas pelas várias áreas, não conseguem adquirir competências de língua estrangeira, são normalmente encaminhadas para formação modular em inglês, em francês, na língua estrangeira que escolherem. Ali na escola há essa possibilidade porque, paralelamente ao Centro Novas Oportunidades, a escola também é uma entidade formadora que desenvolve cursos EFA e também formação modular ao nível das línguas e da informática. Portanto, fica tudo dentro da mesma casa. Nós conseguimos que... É óbvio que isto é voluntário. A pessoa está a fazer um processo de RVCC e nós dizemos, olha, não tem competências de língua estrangeira, terá que as adquirir. Mas para as adquirir tem que frequentar uma formação modular de 50 horas, que funciona duas vezes por semana, entre as 8 da noite e as 10. E algumas pessoas não apresentam disponibilidade para isso. E daí são confrontadas, talvez, com uma certificação parcial. Que também não gostam muito, não é? De levar só 2/3 do queijo. Sim, senhor. Que significa, portanto, que a escola Solano de Abreu tem essas duas valências, digamos assim, ou essas duas formações modulares, mas há outras noutros sítios. Aqui estamos a falar aqui estamos na Zona de Abrantes, digamos aqui assim. Na Zona de Abrantes há o Centro de Formação Profissional de Tomar, que tem um polo aqui em Abrantes, também desenvolve formação modular em várias áreas. Soube também recentemente que a Escola Manuel Fernandes também faz formação modular em línguas estrangeiras e em informática. E há várias empresas de formação que têm também projetos aprovados aqui para a nossa zona. Nomeadamente, o Centro Novas Oportunidades tem que fazer protocolos com entidades formadoras para poder diversificar as ofertas que põe à disposição dos adultos que nos procuram. Façamos aqui só um parênteses, mas é mesmo um parênteses. Uma escola como a Escola Solano de Abreu hoje já não é aquela escola industrial que nós conhecíamos há 40 anos, por hipótese em que havia o curso de eletricidade, o curso de mecânico, o curso de formação feminina e o curso de comércio, salvo erro. Pois, neste momento é muito mais do que neste momento é um mundo, digamos neste assim. Neste momento é um mundo. Em que, se eu bem percebi, vamos esquecer as outras todas, há agora, por um lado, o Centro de Novas Oportunidades com a sua atividade que estamos a tentar descobrir e também uma outra coisa chamada formação modular. Vem de módulo. Não de modelo, modular, mas módulo. Exatamente, porque é por modular. Módulos de 25 certo? Ou 50 horas de formação. Porque significa que alguém, eu, por hipótese, posso lá ir comprar, digamos assim, o meu inglês? Não precisa de comprar nada. Comprar no sentido de ir só de precisa aprender. De se ir inscrever. Ah, é? Exatamente. Então vamos dizer isso às pessoas. Eu penso que sim. Pronto, se quiser, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, sim. As formações modulares são direcionadas em primeiro lugar para pessoas com baixas qualificações, ou seja, com escolaridade inferior ao 12º ano. No entanto, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, qualquer pessoa com qualquer escolaridade, inclusivamente licenciados, temos lá alguns, podem frequentar estes módulos de formação modular. Bom, e nesta pausa merece a pena dizer que neste tempo de crise, onde a única coisa que nós temos relativamente segura é que as coisas estão a mudar, talvez não seja nada mau quem puder dar-se ao trabalho ou ao cuidado de ver em que é que pode melhorar as suas competências, as suas capacidades, no mínimo, já não digo para melhorar hoje a sua vida, mas pelo menos para não a deixar piorar amanhã. Exatamente. Porque a vida vai estar cada vez mais dura. E aqueles que estão em maus lençóis, digamos assim, esta é uma via, eventualmente uma via, digo eu, para poderem, digamos, enfrentar com novas armas, com novos instrumentos, os desafios que aí lhes vão aparecer. Exatamente. E nomeadamente, a aprendizagem das línguas estrangeiras está a ter uma procura... uma enorme procura. Nós temos imensas inscrições para inglês, para espanhol, para francês, que foi a nossa aposta este ano, foi o francês, porque as nossas colegas de francês diziam, pois, vocês só oferecem inglês, só oferecem espanhol, que é o que está na moda. E inglês, digo eu, por ser mais universal, e espanhol por ser mais espanhol, fácil. Não, é uma língua que também, neste momento, abre muitas portas. Abre muitas portas. Temos imensas empresas espanholas por aqui. Há pessoas por motivos profissionais. Eu tenho lá várias pessoas que se foram inscrever porque o patrão é espanhol e porque tem que mandar e-mails e porque precisa de comunicar com as chefias E fazer-se entender, exatamente. E é bom, muito obrigado, Isabel, é bom que nós estejamos aqui a falar disso para as pessoas perceberem que estão em aprendizagem ao longo da vida. Exatamente. E, portanto, que há enrascanços em que a vida nos mete, felizmente, mas que há portas também, felizmente, por onde se pode passar para um pouco mais adiante. Exatamente. Ok, eu faço uma proposta relativamente desonesta neste momento, que é cumprir aquilo que eu prometi. Eu prometi que iríamos ouvir uma pessoa que já fez este percurso. E então eu fui buscar um som ouvindo uma pessoa que fez o percurso aqui neste Centro de Novas Oportunidades. Anabela Martins, telefonista e recepcionista no Hospital de Abrantes. E muito obrigado desde já à Anabela por se ter disponibilizado a falar aqui para os nossos ouvintes. Eu quero pedir desculpa exatamente aos nossos ouvintes e também à Anabela, porque houve aqui alguns pormenores técnicos que não resultaram da melhor maneira, mas nós vamos ouvir, no fundo, como é que a Anabela hoje vê o seu processo. E, Isabel, nós voltamos já, agora é a palavra à Anabela. Vamos ouvi-la. Anabela Martins. Exatamente, telefonista recepcionista, que em determinada altura achou por bem recorrer a este processo e que já o cumpriu. O objetivo em frequentar o RVCC era fundamentalmente concluir o 12º ano, que não o fiz até então por falta de oportunidade e porque também eduquei um filho sozinha e, portanto, seria muito difícil conciliar os estudos e a educação do meu filho. Foi um processo que durou sensivelmente um ano, tendo eu interrompido grande parte deste período. O tempo completo do trabalho terá sido sensivelmente 2 meses, não mais do que isto. Não foi um processo muito fácil, tendo em conta que tive que aprofundar alguns conhecimentos, nomeadamente na área das línguas. Neste caso optei pelo francês, frequentei também um ano de inglês, que poderia ser importante também para este trabalho. E outras formações também que fui frequentando ao longo deste ano e os que antecederam este processo. Há também, e foi fundamental, o acompanhamento dos professores na escola. Acho que sem eles também não seria possível. Ajudaram bastante, não no sentido de facilitar, mas de incentivar. Incentivaram-me sim bastante e acho que foi um enriquecimento a vários níveis, a nível Acho que concentrei-me no presente e projetei o futuro também. Tinha também o objetivo de ir para a universidade e frequentar um curso que era muito especial para mim, que é Ciências Sociais. Neste momento existe na Universidade Aberta. Olha, não fui porque de facto não há disponibilidade financeira para isso. Este ano pelo menos fica assim. E pronto, e foi um processo, é uma mais-valia e era também a concretização de um sonho. Eu penso que não é fácil, como as pessoas dizem, que se chegam lá e se adquire assim um diploma. Não é, quer dizer, há um trabalho de base, há também que fazer algum trabalho de pesquisa, desenvolvimento e bastante formação até para conseguir atingir este objetivo. Tem experiência de frequência do ensino escolar, portanto, da situação de escola. Que comparação é que faz entre uma coisa e outra? No meu caso particular, a comparação que posso fazer é que o ensino normal é preciso uma disponibilidade muito maior do que este processo. Portanto, este processo facilita na medida em que as pessoas podem fazê-lo num curto espaço de tempo. É óbvio que não se podem comparar os dois ensinos. Um é um método de ensino, o outro não é, acho eu, na minha maneira de ver. O outro é só reconhecimento de aprendizagens já feitas, dizem os técnicos. De aprendizagens do nosso percurso de vida em termos de várias experiências e a vários níveis. Se para algumas pessoas foi muito facilitado conseguir concluir o 12º ano através do FBCC, eu não concordo, porque eu tive que realmente trabalhar e bastante e fazer muita formação e muito trabalho de pesquisa para poder atingir este objetivo. Eu todos os anos invisto muito na minha formação profissional e faço sensivelmente 100, 200 horas e mais de formação por ano, no sentido de poder valorizar-me a nível profissional e pessoal também. E portanto a certificação foi de certo modo a certificação dessa formação já feita? Das minhas competências e da certificação já feita, exatamente, da aprendizagem já feita. Bom, cá estamos. A Isabel Pinheiro deve ter acompanhado, não sei se já como diretora, ou perdão, coordenadora, peço desculpa, do Centro de Novas Oportunidades, se ainda no primeiro ano. O que é que diz esta nossa formanda, ou como é que vocês lhe chamam? Neste caso, certificada já. Certificada já. Nós chamamos formando porque quem está em processo de RVCC não está em formação. Exato. Está em reconhecimento. Em reconhecimento. Portanto, o termo técnico utilizado pela Agência Nacional para a Qualificação é adulto. Adulto. Ah, adulto. Esta adulta foi esta fazer adulta, o vosso processo, chamemos-lhe assim. Foi candidata à certificação e neste momento está certificada. Ela exatamente. Diz aqui um pouco que demorou 2 meses. Não, a Isabel não demorou 2 meses. Torceu-se aqui um bocadinho. Ela não. Própria diz que só ia em inglês, ou que é que foi andou um ano. Exatamente. E nas formações todas que fez a propósito do seu trabalho e das suas funções também que ela tem, penso eu, ao nível do sindicato. Ela é delegada sindical. Exatamente. E, portanto, ela própria... Portanto, ela investe muito na sua própria todos formação. Todos os anos ela diz 100 a 200 exatamente. Horas de formação. Portanto, e mais, ela não só faz formação, como organiza formação. Organiza formação, exatamente. O que lhe dá logo um background diferente. Background, peço desculpa. É um portanto, background, exatamente. Background diferente nestas matérias. Portanto, exatamente. Ela, no fundo, tinha uma carta já com bastantes trunfos. Uma carta tinha, não, um naipe. Um baralho já com bastantes trunfos. Com bastantes trunfos, exatamente. Portanto, foi só organizar todo o material que tinha e compilar todas essas formações, todas essas competências que ela tinha. Eu não sei se ela diz que demorou 2 meses, se calhar foram 2 meses de trabalho intensivo da parte dela, porque a determinada altura ela achou que tinha que fazer. Sim, mas ela, ela também com... diz que foi mais ou menos um ano desde o momento em que entrou em processo até o momento da certificação, porque parou, porque suspendeu, portanto, porque ela teve fez momentos um pouco... em que não conseguia avançar e teve que suspender. Portanto, ela fez um pouco as contas assim por alto e ali assim a ideia de que a trabalhar no duro terá demorado calhar, talvez aí uns 2 meses. Calhar, foi um pouco assim que ela... Porque é como ela diz, dá trabalho, portanto... Não, eu já pensei em fazer o exercício, mas ainda não o concretizei. de fazer... Eu, Isabel Pinheiro. De fazer o que peço a estes adultos que façam. Ainda nunca o fiz. Nem sei se vou alguma vez fazê-lo, mas refletir sobre a minha vida e escrever essa minha vida, refletindo as competências que fui adquirindo, não é um processo fácil. Não é o chegar aqui e tenho o diploma, porque não é, de certeza absoluta. Portanto, são muitas horas de trabalho, são muitas horas em frente ao computador, porque a história é escrita no computador, portanto, não há histórias de vida feitas à mão. Pois, se a pessoa tem que ter... A pessoa tem que ter competências, competências de utilização. Exatamente, tem que ter competências de utilização do computador. E isso tem que ter competências de trabalho de imagem, porque, por exemplo, os certificados de formação são digitalizados e colocados na história de vida, as fotografias que provam determinada vivência são incluídas na história de vida. Isso significa que a pessoa tem que ter um scanner em casa, é? Significa que terá que arranjar maneira de fazer isso. Exato. Ok. Não tendo um scanner, a escola tem um centro de recursos que a pessoa pode utilizar. Ah, sim senhor. Então vamos fazer agora aqui um bocadinho de agulha. Teremos ainda algumas coisas a falar. Mas eu vou fazer uma pergunta indiscreta. É assim. A menina é professora. Exatamente. Certo? Anda lá, andou na escola Solange Abreu e também na Manuel Fernandes, mas isso agora não conta para aqui. Naquele processo complicado de fazer com que os alunos consigam estudar, tirar o 9º e o 12º ano, e às vezes é difícil, aquela rapaziada gosta muito mais, e o que é normal, e tem o seu aspecto inteligente também, gosta muito mais dos intervalos do que propriamente das aulas, não é? Exatamente. Pronto, porque os intervalos são muito mais interessantes, até porque há raparigas e há cachopos e não sei o quê. Exatamente. Ora bem, e as aulas são aulas, os professores são chatos. E de querer fazer das aulas intervalos, não é? Ora bem. Também. Ok. Uhum. A pergunta que eu faço é assim. É uma pergunta que eu faço à coordenadora, mas também faço à cidadã. Sim. Uma pessoa que passa por aqui e que depois leva o 12º ano, não há aqui batota no meio disto tudo? Não há batota, no sentido que são processos totalmente diferentes. Portanto, eu penso que essa ideia é importante. São coisas diferentes. São coisas diferentes, exatamente. Mas que são equivalentes, pelo menos em termos de diploma, pedir, é isso? São equivalentes. Estes adultos não têm um diploma do 9º ano, têm um diploma de equivalência ao 9º ano. Não é? Portanto, não é a mesma coisa, não se estudam as mesmas matérias, tanto que há um referencial que... tem essa parte científica das competências que as pessoas têm que ter, sim senhor, mas que não, não são as mesmas... exatamente as mesmas matérias que se dão a um aluno de 9º ano. Não é? Pronto. São competências que foram definidas superiormente. Superiormente, obviamente, e que dizem que quem tem aquelas competências tem o equivalente ao 9º ano ou ao 12º ano. Portanto, são coisas diferentes, são coisas equivalentes diferentes. Do ponto de vista de diploma. De diploma. Mas acha que isto é sério? Acho. Porquê? Porque é feito com rigor e eu não posso falar por todos os centros, posso falar pelo meu. Em que nós temos os materiais, temos as ferramentas, foi-nos dada a formação para trabalharmos com eles e fazemo-lo... com rigor. As pessoas têm efetivamente que evidenciar aquelas competências, têm que trabalhar para isso e não é qualquer um que chega lá e, como se diz por aí, vai buscar o diploma. Não é assim. Tem havido pessoas? Requer trabalho, muito trabalho. A Anabela Martins dizia que para conseguir, as palavras são minhas, mas a ideia dela... Não foi fácil, por um lado, e por outro lado disse que foi mesmo muito importante o apoio ou o estímulo, não sei já como é que ela dizia, dos próprios professores. Sim, exatamente. Portanto, para que as pessoas consigam desenvolver aquilo que é requerido delas, elas precisam de acompanhamento, obviamente. Portanto, elas vão escrevendo e vão tendo feedback se vão no caminho certo ou não. Não é? Portanto, se precisam desenvolver mais alguma coisa, se têm que fazer pesquisa sobre determinada... Ela disse que teve que fazer pesquisa sobre determinados assuntos. Para aprofundar conhecimentos que já tinha superficialmente, não é? E que precisou de aprofundar. falamos de um processo de reconhecimento e de certificação de competências, mas também não podemos deixar de referir que as pessoas aprendem muito ao longo do processo. Portanto, não é um processo de formação, mas acaba por ser, porque ao refletir sobre determinados assuntos, a pessoa sente necessidade de os aprofundar por orientação da equipa pedagógica que os acompanha e por vontade própria também. Eu permito-me dizer aqui aos nossos ouvintes que, para lá deste centro, eu também já, neste caso para o Jornal de Abrantes, fiz um trabalhinho mais ou menos semelhante sobre o Centro de Novas Oportunidades de Maçã, aí para um trabalho escrito para o jornal, e também lá eles diziam que não, isto aqui é sério, não corresponde de maneira nenhuma àquilo que as pessoas dizem que são, portanto, essa ideia que a Isabela agora disse, vem aqui buscar o diploma, aqui tem que se produzir trabalho que reconheça, que demonstre que, de facto, essas competências existem. Claro que eles lá depois tinham, na altura, não sei se a situação se mantém, enquanto vocês têm uma oferta formativa que ajuda as pessoas que têm falta de formação ou de competências adquiridas, eles dizem que lá faltava-lhes exatamente essa oferta para as pessoas poderem adquirir aquilo que não têm. Eles não têm porque eles são apenas Centro de Novas Oportunidades. Sim. Portanto, e é o Centro de Novas Oportunidades da Câmara Municipal. Exato. De Maçã. Não estão associados nem a um centro de formação, nem a uma escola. Quando muito poderão fazer parceria com entidades formadoras, tal como nós fazemos. Nós temos a facilidade de estar dentro de uma escola que tem essa oferta, não é? Sim, senhor. E já tal como nós fazemos, vocês têm, agora de memória, e se puder dizer, é evidente, com quem é que vocês têm parceria? Com quem é que nós temos parcerias? Por exemplo, com a Associação Comercial de Abrantes, que tem uma vertente de formação e que tem formações modulares certificadas. Por exemplo, penso que agora neste momento não tem presente. Sim, também mas a Tagus Valley também tem oferta de formações modulares. O próprio Centro de Formação Profissional de Tomar, que é do IFP, também tem uma oferta mais abrangente do que a nossa, e assim sendo, nós podemos encaminhar pessoas fazendo a recolha tendo em mente a oferta que há, fazer o encaminhamento para as necessidades das pessoas que nos procuram. Sim, senhora, agora vou fazer uma pergunta que é delicada. Não, a pergunta não é delicada, a resposta é que pode ser delicada. Sim, peço-lhe cautela, entre aspas, não é preciso pedir. Não é uma rasteira, é assim. Estamos a falar de 150 pessoas e mais 500. É muita gente. Deve passar por ali vidas, por um lado, muito complicadas, por outro lado, muito bonitas. Passam, mas tudo, um dos princípios dos Centros de Novas Oportunidades é a confidencialidade. Exato, por isso é que eu disse que esta era uma área perigosa. Tudo, portanto, o que... Gostava que me falasse um pedacinho disso, sem evidentemente resvalar para o incumprimento desse dever e dessa obrigação de confidencialidade. E daí, mais uma vez, agradecer à Anabela que nos falou aqui. Se calhar haveria outras pessoas, tentámos, por exemplo, um casal, outras, mas que se dispôs a falar, mas só que não podia, de momento, corresponder por razões estritamente de horário. Muito obrigado também a eles. Mas, Isabel, eu diria que é, de alguma forma, interessante, compensador, encontrar estas pessoas. É muito interessante encontrar estas pessoas, trabalhar de perto com elas, porque acabamos por passar muitas horas a dar orientações e essas pessoas partilham connosco vivências que são muito ricas. Portanto, nós aprendemos também muito com as pessoas com quem trabalhamos. E é, efetivamente, muito compensador. Eu diria que as pessoas que vão ali, algumas irão certamente apertadas, com a vida bastante aflita, mas haverá também algumas pessoas que vão ali dar corda aos sonhos? Aos seus próprios sonhos? Vão. Muitas pessoas chegam ali dizer que querem realizar um sonho que ficou por realizar na altura certa, porque tiveram que trabalhar muito jovens, porque tiveram que ajudar a criar os irmãos, porque na altura as possibilidades dos pais não lhes permitiam continuar e que agora querem efetivamente terminar o que ficou por concluir, e acaba por ser um sonho. Um pouco o caso da Isabel Pinheiro e mais, Isabel Pinheiro, perdão, okay. Isabel Pinheiro nada, perdão, a Anabela Martins. Anabela Martins, não, exatamente. E não só a Anabela Martins, não só foi completar aquilo que tinha ficado por acabar, por fazer, como inclusivamente quer ainda continuar. Sonha continuar, exatamente. Pronto, já estamos aqui a ver que essa é uma das razões pelas quais as pessoas vão ali bater àquela porta, porque querem acabar o que não ficou feito. Exatamente. Vamos, como diz lá o cantor, vamos fazer o que ainda não foi, feito, não foi feito e vamos dar corda aos sonhos, porque ainda há mais. Exatamente. Para sonhar e viver, mas há talvez outras razões pelas quais as pessoas lá vão. Há, nomeadamente, razões profissionais. Temos pessoas desempregadas que vão procurar a formação no sentido de se enriquecerem e poderem ser... poderem ter uma oportunidade no mundo do trabalho melhor não é? Exatamente. Há pessoas poderem... Há pessoas, por exemplo, que vão para subir no emprego? Há pessoas que vão porque se está a aproximar a altura de uma... De uma reclassificação profissional. E se não tiverem, por exemplo, o 12º ano, não podem aspirar a determinada subida de escalão, por exemplo. Sim, senhores, vamos fazer aqui uma pausa musical... Nós voltaremos já porque há ainda mais para conversar. Ou não fosse a vida tão desafiante. Agora que já não estás ao pé de mim. Estamos de regresso com Isabel Pinheiro e Alvejana para Disto e Daquilo em mais uma sessão, hoje sobre o Centro de Novas Oportunidades e o processo de reconhecimento e validação de certificação de competências. Peço desculpa, Isabel não me deixa pôr a dizer as neiras e faz ela muito bem, corrijo-me depressa. Haveria muita coisa que poderíamos falar, temos que começar a encaminhar-nos para o fim. E vamos, na medida em que nos vamos aproximar do fim, merece a pena voltar ao princípio. Dissemos no princípio que tudo começa, entre aspas, pela inscrição e a seguir um processo de diagnóstico. Uma das saídas desse processo é o processo de reconhecimento e validação e certificação de competências, certo? Exatamente. Mas há outros. Há outros. Portanto, o CNO, Centro de Novas Oportunidades, não é só esta validação. É também os outros percursos alternativos. Exatamente. É Ora, também vamos ver. A orientação para as... Orientação, portanto. Orientação para as várias possibilidades de formação que estão ao dispor dos nossos adultos que não completaram a sua escolaridade. E a iniciativa Novas Oportunidades é não só adultos, mas também jovens. Deixe-me aqui frisar que os cursos de educação e formação de jovens que existem nas nossas escolas e os cursos profissionais que dão habilitação escolar e profissional aos nossos jovens também estão incluídos na iniciativa Novas Oportunidades. Oferta para adultos. Temos os cursos de educação e formação de adultos que já falámos sobre eles, em que as pessoas têm formação que lhes pode dar também certificação escolar e profissional. Portanto, há vários cursos de educação e formação de adultos com vertente profissional e dupla certificação. Também já falámos sobre as formações modulares certificadas, que são módulos de 25 ou 50 ou 50 horas que, inclusivamente, podem, uma pessoa pode fazer um nível secundário ou um nível básico só com formações modulares. É difícil, porque a oferta não é muito alargada, que eu falo aqui na nossa área. Portanto, quem quiser fazer um curso só, quem quiser fazer um ensino secundário só em formação modular tem algumas dificuldades em conseguir as unidades que são necessárias. Ou seja, a oferta não está ajustada às necessidades das pessoas. Não, exatamente, não está. Portanto, se eu quiser fazer formação modular em inglês, em francês, em informática, tudo bem. Agora, se eu quiser fazer um percurso completo em formação modular, é difícil. Fico coxo, faltam algumas coisas. Exatamente. Ou seja, o então, puzzle não fica terei completo. Que estar disposto a percorrer o país à procura dessa formação. Portanto, são módulos capitalizáveis. Portanto, nós anteriormente tínhamos o ensino recorrente por unidades capitalizáveis, em que as pessoas iam fazendo as diferentes unidades até obter o seu 9º ano ou o seu 12º ano. Estes módulos de formação também são capitalizáveis nesse sentido. Mas podem ser, como já falámos anteriormente, podem ser módulos que eu faço avulso, como se pode dizer, para aumentar a minha qualificação a determinado nível, não é? Profissional ou pura e simplesmente para melhoria pessoal, pura e simples. Ou para me entender com o patrão que agora fala espanhol. Ou para me entender com o patrão que agora fala espanhol ou inglês, exatamente, não é? Por exemplo. Também, outra vertente da iniciativa Novas Oportunidades são as vias de conclusão do nível secundário de educação. O que é isto? Por exemplo, uma pessoa que tem o secundário incompleto, mas que só lhe faltam até 6 disciplinas para concluir o 12º ano, tem como oferta, e as escolas secundárias podem oferecer esta via. No nosso caso, aqui na nossa zona, é a Escola Secundária do Dr. Solano de Abreu que tem essa possibilidade. Portanto, a pessoa que não tem, que lhe faltam até 6 disciplinas para concluir o ensino secundário, basta apresentar, inscrever-se no Centro de Novas Oportunidades, apresentar o seu certificado de habilitações e poderá completar o seu percurso com unidades de formação de curta duração, portanto 50 horas por cada disciplina, ou fazer exames a essas disciplinas que lhe faltam e concluir o seu nível de, o seu 12º ano. Isabel, estamos a falar, por exemplo, daqueles alunos que fizeram o 12º ano, ou melhor, que não fizeram o 12º ano por causa, por exemplo, da matemática, ou por causa, por exemplo, do inglês, ou do português, ou da filosofia, ou qualquer disciplina, ou e, duas ou três. Eu queria que merece a pena frisar isto bem, porque nós temos muitas pessoas que estão à beira do 12º ano e andam distraídos, exatamente. Portanto, basta dirigir. E pessoal precisa levar aqui um puxão de orelhas. À escola. Porque, um puxão de orelhas, porque ninguém sabe quais são as exigências do mundo da manhã. Exatamente. Portanto, o que eles têm que fazer. Até é parece que a Isabel disponibilizar. Para vender o peixe dela, mas eu estou preocupada com as pessoas. Exatamente. Portanto, se conhecer. Eu lembro-me de N. Alunos que passaram por mim, que tinham filosofia, ou que tinham a filosofia do 11º ano, ou que tinham o inglês do 11º ano, ou que tinham a matemática do 12º ano, que nunca conseguiram fazer. Portanto, está na hora dessas pessoas se dirigirem ao Centro de Novas Oportunidades com o seu certificado de habilitações e se disponibilizarem para fazer 50 horas de formação por cada disciplina. Portanto, não custa assim tanto. Tem que ir à escola, obviamente, não é? Tem que frequentar. Ou então fazer exames a essas disciplinas. Enfim, têm que tratar de vida. Têm que tratar da sua vida, exatamente. Senão a vida trata deles. Exatamente. Deixe-me fazer aqui uma pergunta. Não vamos fazer uma pergunta. Vamos ouvir. Não, já ouvimos uma musicazinha no intervalo. Já sim, senhor. Vamos continuar. Vamos fazer-lhe então a pergunta que eu ia fazer e que era esta. Isabel é, digamos, está a pilotar este barco, é a coordenadora do Centro de Novas Oportunidades da Escola São de Abreu, pelos vistos vende este assunto, esta matéria, com alguma emoção, com algum empenhamento. Só assim é que é possível. Portanto, disse bem? Disse muito bem. Como é que houve as conversas que se ouvem por... Ai, que ela bate-me. As conversas que se ouvem por aí, exatamente, sobre este assunto. Eu não costumo falar daquilo que não conheço e gostava que as pessoas pudessem fazer o mesmo. Portanto, quem fala sem conhecer, desculpe-me o termo, é ignorante. Porque além de ignorante, atrevido também. Também, exatamente. Portanto, eu convido todas as pessoas que tenham uma opinião dessas sobre as novas oportunidades, sobre os processos de RVCC, convido-os a informarem-se e convido-os a perceberem o que é que está envolvido neste processo e a falarem com quem sabe, pessoas que passaram por lá, formadores ou profissionais ou alguém que esteja por dentro. Portanto, não falem daquilo que não conhecem. E eu falo, infelizmente, mesmo dentro da escola, o que se passa no Centro de Novas Oportunidades acaba por passar ao lado da maioria das pessoas. É paralelo. Por mais que se tente divulgar, é sempre um mundo à parte. Está-me, portanto, a querer dizer, sem dizer que mesmo dentro da escola há ainda algumas vozes que falam daquilo que não sabem. Há algumas reservas. Efetivamente. Com muita pena minha, porque tenho feito aquilo que posso para desmistificar o que se passa ali e o centro está sempre aberto para quem quiser entrar e perguntar e perceber o que se passa ali, mas há uma certa renitência da parte do ensino formal, não é? Em relação ao que se passa nos centros de novas oportunidades. Isabel, sabe se nos outros países há coisas parecidas com estas? Há muitos anos que há reconhecimento de competências em França. Portanto, isto não é uma invenção? Não é uma invenção nossa, não. Não é. Já teve contacto com alguns desses centros, algumas das formas deles trabalharem? Não tive, mas sei, já fiz alguma investigação, sei que se faz. É parecido com o nosso, é muito diferente, se calhar, digamos, haverá uns mais próximos, outros mais diferentes. Exatamente, mas há reconhecimento de competências e formação de adultos a nível europeu em vários países. Digamos, eu não sei se posso dizer assim, mas estou a pensar que um dos benefícios deste centro, ou destes centros no plural, sim, quando estamos a falar de uns, estamos a falar de todos, sim. É levar as pessoas de novo à escola. Pô-las de novo a aprender, digamos assim. E uma das vantagens dos centros em escolas é essa, é o prazer que as pessoas têm de regressar à escola. Temos lá muitas pessoas que nos dizem que era um sonho voltar à escola onde andaram em tempos e que não tiveram a oportunidade de concluir a sua escolaridade e que agora que é um prazer voltar. Há uma outra coisa aqui que me estou a pensar agora e que acho que nós devemos refletir sobre isso. Hoje ouve-se muito, e eu estou-me a lembrar, sobretudo quando era professor, ouve-se muito esta conversa, a escola não serve para nada, a escola não serve, é só uma chatice, os professores são todos uns chatos, aliás, a formação é para o desemprego, e no entanto estamos a ver que é esta gente que volta à escola exatamente para... Exatamente. Não é para nada, é para alguma coisa que lhes interessa. E voltam nessa altura mais motivados do que quando lá andavam, não é? Portanto, nós que lidamos com os jovens nas salas e que nos dizem que os professores são chatos e que as aulas são uma chatice. Voltamos à história, é perfeitamente normal que um jovem, num tempo de primavera, por hipótese, prefira andar na rua a brincar, obviamente, e a conversar com os colegas do que estar ali a trabalhar com o professor. Efetivamente. Claro. Eu acho que nós temos que perceber que isso é normal, até saudável. Até saudável, exatamente. É nós, no entanto, a motivação destas pessoas que regressam é muito maior do que a dos jovens que andam lá porque têm que andar, porque é escolaridade obrigatória, porque os pais obrigam, porque etc, não é? Portanto, quem volta à escola, quem vem a um centro de novas oportunidades, vem com a expectativa de trabalhar e vem muito mais motivado do que os jovens. Mas também deve lá aparecer alguém à procura que lhe dê o certificado. Também, na véspera de lá entrar. Também temos aquelas pessoas que nos dizem, afinal, dizem que isto que é assim tão fácil, afinal é só pedirem isto e mais aquilo e mais outra coisa, isto já está a dar trabalho a mais. E há pessoas que inclusivamente desistem, porque acham que dá trabalho demais. Isso faz-me lembrar agora de uma coisa, eu estou muito mal informado sobre essa matéria. Eu creio que saiu agora uma norma qualquer, ou vai sair, de que quem está desempregado tem que ir inscrever-se nos centros de novas oportunidades, certo? Explique lá isso, que eu não estou muito bem informado sobre isso. Saiu recentemente. Já saiu. Portanto, as pessoas que estão desempregadas, que estão a receber rendimento social de inserção e subsídio de desemprego, têm que comprovar perante o centro de emprego que estão efetivamente inscritos para formação num centro de novas oportunidades. Os centros de novas oportunidades que, em primeiro lugar, vão receber essas pessoas são certamente os que estão ligados ao IFP, não é? Aos centros de emprego, que têm as bases de dados com todas as pessoas que estão nessa situação. E essas pessoas vão ser convocadas para se inscreverem para fazer formação. Mas, portanto, também podem aparecer no vosso. Podem aparecer no nosso. E as aí? Pessoas podem inscrever-se em qualquer centro de novas oportunidades. Mas eu estava a dizer que agora, se calhar, aparece um novo tipo de público, não aquele que quer, mas aquele que é obrigado. Exatamente. É, também. Então, devemos desejar-vos boas melhoras, é isso? Pois, vamos... Bom, estamos a aproximar-nos do final. Havia muita coisa que podíamos falar, mas há uma que temos que falar. É assim, vamos imaginar que a coisa não estava tão complicada como está e que havia alguma possibilidade de investir agora um pouco mais e melhor no vosso centro. Estou a falar exatamente assim. O que é que vocês pediriam? O que é que seria necessário e importante, digamos, apostar aí? Ou está tudo bem? Não acredito. Não está tudo bem, Mas investir em... Está a falar em quê? Não faz ideia, pois. Há mais dinheiro. Pode ser de novas oportunidades abrantes, por hipótese. Não vai haver. Bom, mas estou a falar por hipótese. Para nós percebermos um pouco as dificuldades. O que é que... Se houvesse mais dinheiro, o que é que poderia... Mas imagina, apresentava um prémio a vocês. Vocês tiveram um bom desempenho, têm aqui um prémio. Agora, para quê? Para investir na formação da equipa, por exemplo, também. Não nos podemos queixar muito a nível de formação, porque a Agência Nacional para a Qualificação tem providenciado anualmente formação para os membros da equipa. Só há um dos membros da equipa que está um bocadinho, que é o parente pobre, que é a técnica de diagnóstico e encaminhamento, tem-se esquecido um bocadinho dessa parte, a tal psicóloga. Têm-se esquecido um bocadinho da formação oficial para ela, porque fizeram uma formação inicial em 2008, mas já lá vai, e ela não teve oportunidade de frequentar porque ainda não estava ao serviço do Centro de Novas Oportunidades, portanto foi a anterior técnica que frequentou, e desde então a formação para técnicos de diagnóstico ainda não houve. No entanto, tem havido para coordenadores e diretores, para formadores anualmente, não nos podemos queixar muito, mas há sempre outras formações que nos chegam e que nós gostaríamos de frequentar e que têm assim custos elevados e que nós o centro não tem possibilidade de fazer. Nível de materiais, é claro, são os necessários, não nos Não nos podemos queixar, temos computadores para trabalhar, se tivéssemos mais seria melhor, não é? Portanto, se houvesse mais dinheiro poderíamos adquirir mais materiais, mas eu penso que estamos a funcionar bem. Vamos terminar de duas maneiras. Em primeiro lugar, dando os parabéns a estas pessoas, neste caso, salvo erro, 107, que esta semana receberam os diplomas de certificação das competências... Perdão? Receberam os diplomas de um processo, que é o ponto final de um processo que já percorreram com êxito. E em segundo lugar, a agradecer a Isabel Pinheiro, a minha caríssima colega e a senhora coordenadora do Centro de Novas Oportunidades da Escola Solano Abreu, o trabalho que está a fazer com a sua equipa e o facto de ter cedido ao nosso convite para estar aqui hoje connosco. Obrigada, Isabel. Bom trabalho, muitas felicidades e oxalá que o novo tipo de clientes, eu já não sei qual é que é a vossa palavra, não vos torne a vida demasiado difícil. Candidatos, não vos torne a vida mais difícil. Só um novo desafio. Mas ao contrário, que vocês possam tornar a vida deles mais, não diria mais fácil, mas com mais sucesso. Exatamente, eu tenho também a agradecer o convite que me foi feito de poder estar aqui e de divulgar um pouco o que se faz nos centros de novas oportunidades e da oferta que está disponível para todos os adultos que queiram agarrar esta oportunidade de ver certificadas as suas competências ou de fazer formação de nível secundário. Eu queria aproveitar esta oportunidade para lhe oferecer um livrinho que tenho aqui que se chama 1 milhão de novas oportunidades. Obrigado. É uma compilação de excertos de histórias de vida que foi lançado em 2009 pela Agência Nacional para a Qualificação. Muito obrigado, Isabel. Bom trabalho. E assim, caro ouvinte, boa noite. E não se esqueça de um ditado popular que diz aprender até morrer. E o outro, que não é popular, mas é cada vez mais popular, que diz a vida é dura para quem é mole. A Isabel quer dizer mais qualquer coisa, é o quê? E o slogan das novas oportunidades. Que é? Aprender compensa. Aprender compensa. Então, vamos a isso. Boa noite e até para a semana. Obrigado. Boa noite. Disto e daquilo com Alves Jana. Um programa onde tudo pode acontecer.